Jesus, eu te amo tanto, eu te adoro. Quero te servir de todo o coração. Me mostraste o caminho, hoje eu não estou sozinha. Hoje eu pertenço a ti completamente.